Com a viola em meus braços, faço graça, não me embaraço, pois sou sul-mato-grossense, pantaneiro lá do mato. Com a viola em meu peito, sempre fui ganhando espaço. Já virou mania agora esse tal de violaço. Viola em meus braços, faço graça, não me embaraço, pois sou sul-mato-grossense, pantaneiro lá do mato. Com a viola em meu peito, sempre fui ganhando espaço. Já virou mania agora esse tal de violaço.